Vocês então curtindo o CD do DJ Zulu imbatível. Da galera. mais com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Júnior Santorini. Vem curtir o show do DJ Zulu. O Pretinho que é show. Vida de solteira, quero sexta-feira. Está com Júnior na minha Santorini. Me deixa mais dinheiro, sempre na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa, anda, fico a te olhar. Vou te falar, fui a lona com teu. Seu amor me pegou. Cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me ponteou. Veio a lona, fui a lona, foi que já cheguei. Esse moleque toca muito e faz a galera dançar. Esse é o DJ Zulu Imbatível do Pará. Doidão, doidão, doidão, bagulho doidão, doidão, doidão, doidão. Joga ela na teia, joga ela na teia. Desce o uísque, siroque, cerveja. Joga ela na teia, joga ela na teia. Desce o uísque, siroque, cerveja. É o Nova Dimensão, oh, que tá chegando. Segura o espetacular no comando. Rolei com a minha nave no Nova Dimensão. Corrente de ouro, seguro a ostentação. DJ Luiz no comando, DJ Lúcio chega e faz. DJ Caio tá no 12 junto com o Bumbum Hi-Fi. E aí, o rock lotou, o Homem-Aranha tá nervoso, já tocando o terror. Toca o terror, toca o terror, toca o terror, é o Nova Dimensão. Toca o terror, toca o terror, toca o terror, é o Nova Dimensão. É o Nova Dimensão, oh, que tá chegando. Segura o espetacular no comando. Rolei com a minha nave no Nova Dimensão. Corrente de ouro, segura a ostentação. Toca o terror, toca o terror, toca o terror, é o Nova Dimensão. Toca o terror, toca o terror, toca o terror, é o Nova Dimensão. Diz aí, cheguei, MC Patinador. Ok, let's go. Dali Zulu Imbatível. Dali DJ Zulu Imbatível. Exata para a sua marca. Ai, DJ Zulu, imbatível. Chega a noite e sonho em te encontrar. Dá um jeito e vem me ver. Pra saber se você é real. Diga agora se é um fake ou é real. Será que você é real? Diga agora se é um fake ou é real. Será que você é real? Diga agora se é um fake ou é real. Será que você é real? Diga agora se é um fake ou é real. Será que você é real? Fruto sensual. Aceita, meu amor. Será que você é real? DJ Zulu, que vocês queriam? Então toma! Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem. O Zulu é o Zulu. Inspiração pura poesia. Dos teus lábios soam melodia. Tão bom. Mas sozinho não. Curtir o show do DJ Zulu imbatível. Get to hear me now. I'll be-

aqui na favela, pra sentar no grau. Vinha aqui na favela, pra sentar no grau. É DJ Mel e DJ Lohan, os DJs referência em produção de Tecnofunk no Pará. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente, que no ele pra conversa tu tem moral. Vem curtir o show do DJ Zulu Imbatível. Eu te amo tanto, mas assim não vai me curar. Quando eu quero transar, você quer deitar. Então, meu amor, você pode descansar. Mas quando eu meter o pé, não venha me procurar, não. Júnior Santorini. Sempre dizia pra aquela filha da p***, o dia que negar em casa, eu vou procurar na rua. Sempre dizia pra aquela filha da p***, o dia que negar em casa, eu vou procurar na rua. É, assim não vai dar. Sempre dizia pra aquela filha da p***, o dia que negar em casa, eu vou procurar na rua. Sempre dizia pra aquela filha da p***, o dia que negar em casa, eu vou procurar na rua. Júnior Santorini, da Santorini Produtora. Mas assim não vai rolar. Quando eu quero transar, você quer deitar. Então, meu amor, você pode descansar. Mas quando eu meter o pé, não venha me procurar, não. Santorini. Sempre dizia pra aquela filha da p***, o dia que negar em casa, eu vou procurar na rua. Sempre dizia pra aquela filha da p***, o dia que negar em casa, eu vou procurar na rua. No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma, toma. Apaga a luz e toma, toma. Zulu Produções, a produção exata para a sua marca. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ela quer que puxe o cabelo, é de tapa na bunda, totalmente selvagem. Eu adoro essa p***. Ela quer que puxe o cabelo, é de tapa na bunda, totalmente selvagem. Eu adoro essa p***. Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando da. Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando da. DJ Wellerson e Sávio, os jovens do Mi. DJ Marcos Cauê. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ela quer que puxe o cabelo, é de tapa na bunda, totalmente selvagem. Eu adoro essa p***. Ela quer que puxe o cabelo, é de tapa na bunda, totalmente selvagem. Eu adoro essa p***. Merece camisa 10, a novinha do baile. DJ Zulu, agora a vibração é com você. Tendências pra você dançar. Os jovens do Mi. DJ Zulu e a Zuluzete. DJ Zulu, meu amor. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei com meu celular, entrei na cidade, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que eu já não tinha que aparecer. Na sequência eles deram risada e falaram, que é o que vai com você? Que eu tô brigado com a mulher, então eu vou na fuga dela. Fui, partiu, aonde é uma dela. Fui, partiu, aonde é uma dela. Fui, partiu, aonde é uma dela. Fui, partiu, aonde é uma dela. Os jovens do Mix, criando novas tendências. Vou te amar,

Brasil. O show do DJ Zulu imbatível. Vem curtir o show do DJ Zulu, o Pretinho que é show. Dancing in the desert, glowing up in the sunshine.